rocha tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura minha mão que você roda pra mim. Você dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Dança comigo pra valer. Só eu e você. Pois dança assim pra mim. Se joga no joga no passado.